realmente chegou ao fim. Sim, não fui eu que terminei. Até porque quem me conhece sabe que eu fazia de tudo. Não mereço estar chorando por isso. Ele já não tava me dando atenção do jeito que ele dava antes. Quando a gente brigava, eu que tinha que estar ligando pra tentar acalmar as coisas. E eu parei e falei, meu, cansei de ficar correndo atrás de só eu. Seu joguinho de troca e putaria. Se não quer me assumir, boy, raça de cima. Fui muito maltratada por sua pirraça. Hoje é o dia de ser louca e descarada. Então cuida que eu vou farrear. Convidei as amiguinhas pra zoar. Se prepara, a periquita vai voar. Sai da frente que a porra não vai prestar. É fuga na dona de casa. Vou atrás das puta, quero cachorrada. Que hoje é dia de balada. Com minhas botas de braça, então pede a dona de casa. É fuga na dona de casa, no atrás das puta, quero cachorrada. Que hoje é dia de balada, com minhas botas de braça, então pede a dona de casa. Fuga, é fuga, fuga, fuga, fuga, fuga, é fuga, fuga, fuga, fuga, fuga, fuga, fuga, fuga, fuga, fuga. Eu já cansei do seu joguinho de troca e putaria. Se não quer me assumir, boy, raça de cima. Fui muito maltratada por sua pirraça. Hoje é o dia de ser louca e descarada. Então cuida que eu vou farrear. Convidei as amiguinhas pra zoar. Se prepara, a periquita vai voar. Sai da frente que a porra não...